Tens que o plugin do Ninja, o plugin, mas olha lá, tu estás a usar o quê? O Ableton ou o Reaper? Estás a usar o Jamtaba? Eu não sei, mano, eu uso o Ableton com o Jamtaba. Não sei como é que o Reaper. Mas yeah, possivelmente tens que pôr isso no master. Tenta pôr isso no master e depois tens que fazer uma cena. Tens que fazer uma cena que é. Tens que meter o tempo do programa igual ao tempo do. Que está aqui na sala, que é 90 bpm, tipo, certifica-se que o Reaper, mesmo o programa, está a 90 bpm, tem que estar igual, senão não funciona. E depois metes tipo para gravar o Reaper e play, e tens que deixar no play. E depois aqui, aqui no. Depois não sei como é.